Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, sucesso, nossa autoria. Música Desce Trava. Essa é a história, sucesso do carnaval. Ai, vamos nessa, patrão. Racada. Valdir Produções. Chama a trecadista. Olha lá. Pequenha no corpo de violão. Mas quando você senta, você vai até o chão. E quando você desce e dá aquela travada, agora se prepara, você que tá em casa. Vai, vai, vai, vai. Desce trava. Desce trava, desce trava, desce trava, desce trava, desce trava. Desce trava, desce trava, desce trava, desce trava, desce trava, desce trava. Olha a novinha, essa pequinha do corpo de violão. Mas quando você senta, você vai até o chão. E quando você desce e dá aquela travada, agora vou fazer assim, vai, vai, vai. Desce trava, desce trava, desce trava, desce trava, desce trava, desce trava. Desce trava, desce trava, desce trava, desce trava, desce trava, desce trava. Do Soninho Pé da Cova. Toma. E tchau. Vai, vai, vai. Vai. Vai, Jimmy, vai, vai. Eita, mãe. Sucesso. Vamos nessa, mamãe. Dança, gatinho, dança. Dança, gatinho, dança. Pé na conta, o nome dele. Se inscreva no canal. Passe desce, trava, desce, trava, desce, trava, desce, trava, desce, trava, desce, trava, desce, trava. E desce, trava, desce, trava. Desceu. Valeu, galera, valeu. Tchau, gente. Valeu.